Um cristão estava atravessando um deserto muito perigoso. Ele sabia que era necessário fazer aquela travessia, mas aquele deserto era infestado de ladrões e salteadores. Porém, armado de coragem, ele disse: se é necessário eu passar por este deserto, e se eu preciso fazer esta travessia, então eu a farei. E entregando o seu caminho a Deus, ele começou a sua jornada. O deserto era cheio de perigos: escorpiões, serpentes, sol quente e, o pior de tudo, salteadores. Salteadores sem nenhum temor de Deus, que não respeitavam a vida humana, que para conseguirem o fruto do roubo eram capazes até de matar. E esse cristão sabia disso. Então ele vai fazendo a travessia, vigiando, olhando e atento para ver se o inimigo aparecia. Então ele vê de longe, já no meio do deserto, ele vê um bando de salteadores. E ele pensa consigo mesmo: é melhor eu me esconder antes que eles me vejam e me assaltem. Porém, quando ele apressa o seu passo e olha para trás, ele nota que o bando de salteadores começa a correr na sua direção. Ele já tinha sido visto, e os salteadores já haviam combinado o assalto, já haviam combinado de atacá-lo. Então, desesperado, ele começa a correr, atemorizado, ele começa a correr, e ele, buscando refúgio no meio das montanhas, no meio das pedras, ele encontra uma caverna. E ele fica pensando: eu só tenho uma chance de escapar, é me esconder nesta caverna. Porém, esta caverna pode se transformar também na minha sepultura, porque se os ladrões me encontrarem aqui dentro, eu não terei para onde fugir. Mas sabendo que aquela era a única chance dele ficar oculto, então ele entrou na caverna e se escondeu. E dentro daquela gruta escura, ele começa a orar a Deus, confiando que Deus iria lhe dar o livramento, pedindo a Deus que ele se tornasse invisível para os salteadores. E dentro daquela caverna havia uma aranha. Então Deus deu ordem àquela aranha para que começasse a tecer uma teia na entrada da caverna. E a aranha rapidamente começa a lançar as suas teias e começa a tecer ali com seus fios uma grande teia na entrada daquela caverna. E a aranha trabalha rapidamente, enquanto lá fora os salteadores estão procurando o cristão para roubá-lo. E o cristão, dentro da caverna, ele pode ouvir que os salteadores estão muito perto. Ele pode sentir e ouvir a conversa dos ladrões lá fora, os gritos dos ladrões, dizendo: ele deve estar ali, deve estar ali. Então ele ouve um dos ladrões gritar: ele deve ter se escondido dentro dessa caverna. Então todos os salteadores se juntam ali na entrada da caverna e dizem: ele só pode estar escondido dentro desta caverna. E o cristão lá dentro escuta e sabe que o perigo está à porta. Mas o chefe do bando, o chefe dos ladrões, diz ao grupo: não sejam idiotas, não pode ter ninguém dentro dessa caverna. Vocês não estão vendo aquela teia de aranha? Se tivesse entrado alguém dentro daquela caverna, aquela teia de aranha estaria despedaçada, estaria rasgada. Ninguém entrou ali, ele não está lá dentro. E o bando concordou e foi procurar o cristão no restante do deserto, e obviamente não o encontrou. E o cristão glorificou a Deus, porque na hora que ele passou não havia teia de aranha, e ele entendeu que Deus tinha feito aquilo. Você não consegue acreditar nessa história? Você acha impossível? Pois bem, na palavra de Deus, nós vemos que Deus várias vezes usou as suas criaturas para dar livramento, ou para fazer algo, ou para enviar socorro. Nós lemos que o profeta Elias estava no deserto sem comida e sem bebida, sem nada, e no entanto, Deus deu ordem aos corvos para que trouxessem pão e carne diariamente, e Elias foi alimentado pelos corvos. Nós lemos também na palavra de Deus que Jonas foi lançado no mar e ele estava para morrer afogado. E Deus deu ordem ao grande peixe que veio ali e o socorreu, o engoliu e o vomitou na praia. Nós lemos que um dia Pedro tinha que pagar um imposto e ele não tinha dinheiro. E o Senhor Jesus deu ordem a um peixe que pegasse uma moeda no fundo do mar e depois mordesse o anzol de Pedro, e assim Pedro teve o socorro financeiro. Nós lemos que um falso profeta chamado Balaão estava para amaldiçoar o povo de Deus, e ele ia montado na sua mula para amaldiçoar o povo de Deus. E no entanto, Deus fez a jumenta falar para dizer ao falso profeta que não amaldiçoasse o povo de Israel. Deus, ele tem poder sobre o mundo, sobre as criaturas e sobre as coisas. O Senhor Jesus disse que nem uma folha de árvore cai no chão se Deus antes não concordar. E nem um passarinho, nem um pardal cai por terra se Deus antes não permitir. Então, você precisa crer e entregar os teus cuidados ao Senhor Deus. E colocar diante dele a tua necessidade. Porque na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, está prometido para você: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.